diabo necessário, cometa a visão. Quem fala que é bicho só curte homem, o cu tá igual furão. Sabe o que é maré? Vaza. Sabe o que é papel? Rasga. Ouviu essa letra e não gostou, então cala a boca e rala. Se aparece o terreno na minha frente, eu trato igual animal. Joga o carne crua na tua frente, se não come é pau. Quem cometa a aura deveria levar uma sonda anal. Curte 67 na cadeia, o estupro é o ideal. Quem defende a porra da Nintendo vai tomar no cu. Vai fazer uma pit papelão, copiar de Martin Blue. Se pirataria fosse negro, eu seria Jeffrey Dahmer. No Epstein Fire, eu tinha o nome do Capitão Hunter. Quando falo vaza, você rala com todo respeito. Vai tomar 30 tiros de coço no meio do peito. Tá ligado? Isso não é visão, aqui é premonição. Quem se comportar como vadia vai deitar no chão. Então cala a boca, fecha a boca ou vai se fuder. A minha paciência é preciosa e não é pra você. Cancela minha rola, vai pra porra, tô farto de tu. Se tem algo contra mim, eu mando tu tomar no cu. Pra participar do BBB tem que ser estuprado. Não curto o Leolins, mas acredito que ele não tá errado. Todos os playboys de academia curtam ficar de quatro. Se eu for processado, o Rami, cê será meu advogado. O Twitter não passa de um câncer na bola internet. O lugar tá tão fudido que eu prefiro a Red Cash. O ratinho não odeia trans, ele odeia viado. 2026 não existe meme, só um humor cagado. No Epstein Files agora tem o nome do Titã. Vai virar notícia hoje, cê esquecido amanhã. Jogador de LOL vai dormir colado com Italo Santos. Renan já dizia, preto só tá bom quando tem branco.